Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois, em transe está de volta, já sabem, primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, a última metade vem com a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Abertura da sessão de hoje com o guitarrista dos Tarantelle e The Drift, chama-se Danny Paul Grody e tem um disco a solo por lá, Night Blooms. Boa noite, bem-vindos. A temática noite a imperar nos primeiros sons do Em Transe de hoje, depois de Danny Paul Grody, seguimos com o dinamarquês Yannick Schu e o tema-título para o seu disco Night. Depois, e ainda em fundo, Christian Naujokus, um alemão que explora peças minimalistas ao piano. Rodou por aqui Untitled Piano Take. E seguimos com Willie Vlouten, o vocalista e compositor dos The Portland Richmond Fontaine, a convidar para fazer a banda sonora do seu segundo romance, Northline, Paul Brainard. Vamos ouvindo The Night That Never Goes. To forget. Sons finais do Em Transe de hoje, com um sublinhado fortíssimo para o monumental concerto do Slow, foi no sábado passado em Santa Maria da Feira. Cabeças de cartaz da primeira noite do Festival para Gente Sentada de 2012. Mais uma vez a abrirmos uma exceção nestes alinhamentos do Em Transe para ouvirmos os 6 versos cantados do Slow da magnífica Do You Know How to Waltz, um dos temas de The Curtain Hits the Cast para estes de Duluth, Estados Unidos da América. Seguimos com o Em Transe, agora Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Boa noite, começamos esta segunda parte da emissão de hoje de Em Transe com o projeto do russo Alexei Devyanin, chama-se Gulskra Artikler. Aqui o seu segundo álbum pela etiqueta Miasma. Seguimos agora com o projeto do australiano de Melbourne, Kane Aiken. Thank you. Thank you. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe contou com Alexei Devianin, o russo mentor do projeto Gulskra Artikler, ainda Kane Aikin, ele que surge aqui a título individual, mas que pertence também ao projeto Solo Andata. Ainda o manipulador do piano, mais do que pianista, Hauska, e a violoncelista islandesa Hildur Gudnadottir. Depois um disco da dupla Alex Cobb e Ryan Potts, ou se preferirem, Aquarel. E vamos fechar com mais um tema de Alexei Devianin para encerrar a emissão de hoje de Em Transe. Já sabem que podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano regressamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite. Astronomy, astronauti, во главе с советским профессором Арсеньевым, человеком, который повел первый космический корабль на Луну, председателем Всемирной Федерации по исследованию космических пространств, высказали корабле за интересовал ученых всего мира. Видите, thank you.